88, boa noite, adicione identificação, chegada bom, ofereça para 4 mil pés, ajuste no 096. E o 5972, repousa 2009, fica para 2 mil pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 200 e reportarei estabilizado, desce para 2 mil. Nível 5393, escuta. Gol 1926. Pessoa, nível de voo 190. 190. Decola pistão 1-0, curva esquerda após, cumpre perfil Pulca, Jama após Aracaju. Acena transponder 5567, controle 119.8. A torre em 1-8612 é o gol 246. Obrigado, até já. De forma pronta, se tiver estacionamento, 35393. Papai Romeu, Serra, Bravo, Serra, na escuta? Confirma a parte da pista que decola. Pronto, copy. Autorizado, João Pessoa, nível de voo 075, decola pista 17, ingressa restritão no meu pés, corredor forte, aciona o transponder 0263. Controle 119.8. Ataque psicológico à torre, 1-8.9, corrigindo, 1-8.6. Muito boa noite, Azul 4235, livrou a conferência. Boa noite, Azul 4235, ingressa Alfa, Gillette, portão 8. Ingressa via Alfa, prossegue Gillette para o portão 8, 4235 da Azul. A Bravo Serra não me escuta ainda? Boa noite, Europa 08. Europa 08, for number 2, to call, stand by. 972, chame torre 1986. 18-6, obrigado. Ocean 6313, Bench Cup. Go 6313. Please go to flight level 360 via Upper Zulu 10, runway 010 after departure, right turn, dial departure, and march for transition. Call code is 5562, solid approach frequency 119.8. Clear to Guarulhos Airport, flight level 360. Departure runway 10, turn right after. Departure dial, march for transition, 5562. 119.8, Salvador departure, frequency ocean 6313, on stand number 4. The 6313 would like to correct report to red flag setup in Brooks. We report 6313. Follow, go 1246, boa noite. Flight go 1246, taxi autorizado via Alfa, Juliette, posição número 5. 5, posição 1246. Fala, Sigal 8, for. Red Copa. Andrew 8, copy, and to start, push, where you want. A passageira de faculha de Lima Eco Mike Delta, flight level 370, via Brazil 10, after a cordial flight plan route, runway 010, after departure, left turn, Puka departure and Zipa transition, call code is 5564, and Salvador departure control, frequency 119.8. Okay, for the initially 370, upper to low 10, and then fly plan route, after departure left turn, Puka, transition and T-pad, code 5564, and departure on 119.8, 0-8-4. Europa 0 to forward to back is correct, report to edge, correction. Coordination for assess, report to edge for taxi. Hey, yes, sir, I'm push, proof, I call you back for taxi, 0-8-4. Com 972, ingresso Alfa, Kilo, parte 3. Parte, desce para o nível 050. Autorizado, dono 970. Resolvo, 1-888. 1-888, chave torre, 1-8-6. 2-6, boa. Vou chegar da volta, teste qualidade descida. Pronto, Sopra? Pro táxi. Livrou a pista, senhora. Alfa Juliette, agora no portão, 3305. Porta antes da Juliette. A porta antes da Juliette. Bravo, você é prossegue no corredor forte, 1500 pés, aguarde para a extensão 075. Esse foi uma criada tão forte para agora, aguardando para a extensão. Stand by, channel 6313. Portão 612, 3305. Juliette 612, 3305. Voo 970, para 2 no 10, ajuste no 06, autorizado aqui no ILS, reporte estabilizado. 2016, vai reportar estabilizado o voo 1970. Quebrando. Voo 988, boa noite, táxi via Alfa, mantenha a pressão aqui da Juliette. Táxi via Alfa, mantenha a pressão aqui da Juliette, voo que é bom, hein? Was 88, stand by sequence. Bravo, it's correct. 5. 0, acende para o 75. Afirma. Dá pra gente pro de João Pessoa, acelerando para o top 10. Reduz a velocidade, 2109. 2109, 7 que mantém, o gate previsto número 4 está ocupado. Vai manter, voo 192. Gol 98 para manter, Juliette, ok? Vai manter 7, gol 98. Direct approve to text via main April in India. Holding point contact tower frequency 1-18-16, Q1-8-1-0-1-6. Okay, to the main April and then India to the holding point 1-0 to the tower 1-1-8-6, Q1-8-1-0-1-6. Six three one three, go ahead. Okay, coordination for ground staff after traffic crossing behind a few. Approve the startup and push. Report flight for taxi. Run clearing coordination. Which traffic is going behind us? Confirm. Could you confirm which traffic will pass behind us? Europa. Air Europa, okay, Georgia 6313. para 2006, autorizado final INS, reporte estabilizado. 2000, 5595, autorizado LS 7310, reportará 2005. Fala ILS, o 970 visual. 970, chame torre, 1186. 1186. Tá bom, meu Zé, abra a terra. Você é o seu estimado esposo. Zero 3335, graças. Let's go, principal 48. É 224, acione a identificação de chegada à margem, dispara 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil pés com 1016 na proa de mar, e permanece número 1, senhorita? Número 2. Número 2, mantenha o high speed? Autorizado o high speed, proa de TAP 6224. Alright, report 25 setup and push, Azul 4488. Controle, trip 5595, vai passando duna, tem um ruído aqui na transição. Gente, 5595, chame a torre 1185. 1185, afirmo. Gente. Na 6224, chame o controle na frequência 1208. 208, né? 204. Abra você a controle em 1208. Controle 6224 na série. Quem é na escuta? Diga. Que é isso aí? Sinal 6224, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS, reportará 6224. Ocean Air 6313, ready for taxi. 149 on board, 5 hours and 5 minutes of endurance in Southern Institute, Galeão. Max approval, Gen 200 punch and 100 punch contact, tower frequency bound, 1836. 18.6, Ocean 6313, on outage, holding point. 781016. 1016, 2NH, Ocean 6313. Fala Salvador, boa noite, Rono 970, ligando. Rono 970, você observa no Instax via Alfa, Kilo, reporta para ingressar a parte principal, ok? Alfa, Kilo, consegue via parte 3, reporta para ingressar a parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, vai reportar quando o nono acertar. Você tem condições de regressar com segurança no ano depois? Ah, sim. Prossiga então. Mais um 448. Segue via Alfa, 9970. Reporte antes do Gillette. Sente Alfa antes do Gillette, Bono 970. Alô, voo 158. Prossiga. Sente o gol. Sente o gol, o mesmo já vai taxiar mais à frente. Obrigado. Afirmativo, 5-4 no 5. Você tem condições de ingressar com segurança via Juliette? Tem condições de ingressar na Juliette, bola 970. Tem Juliette, portão 9, fica atento ao fólumen através do 8. Tem Juliette, para o 09, o bola 970. Tribe 5595, Alfa, Kilo, parte 3. Fica atento ao sinalizador, quando lá. Golf 8. Prossiga. Hoje a neta tá com algum problema? Não. Sentimental mesmo. Só que obrigado. Tive um táxi azul 4488, report back for taxi. No 70, boa noite, acione identificação chegada à margem, desce para o nível 050. Salvador, good evening, this is Europa 084. Europa 084, with contact, climb 2 for 3 7 0 Puka Depart. Climbing up 370 of Puka Depart, Europa 084. Na 6224, recebeu algum chiado na fonia? Negativo, 6224 está interceptando o lock agora. Gente, chame Torre 1186. 1286. Other departure, good evening, Ocean 6313, airborne, testing 2000. Ocean 6313, radar contact, climb 2 for 3 6 0 for direct 2, leader position. Direct 2, leader position, Ocean 6313. 3178, descend para 2010, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Para 2010, autorizado ILS, TAN 3178. Rapa 084, salva do control. Go ahead. Head for Europa 084. 084, fly direct to Natal. Thank you. Direct to Natal, Europa 084. Decimal 6. Terra Brava, você já confirma o nível que está mantendo, recebo 7.900 pés. Recebo 7.900. O 4 no 5 na escuta. Por questão de curiosidade, qual o tipo de equipamento? É um AT-72? Muito grato. Gol 970, desça para 2000 pés, ajuste 1016, autorizada final em LF, reporte estabilizado. 2096, pode voadura, 970. Autorizado, Bruno. Muito obrigado. Salvador, mano, 2064, boa noite, táxi Alfa, reportando para a Juliette. Salvador, Rio 9800? 9800, número 2 para a Copa, aguarda. O senhorito dele na subida prevista? 3178, chame a torre em 1986. 1986, boa. Com 972, número 3 para a cópia, aguardando. Informação com 7 Charlie. Escuta. Transição ótima. Autorizado, pushback e acionamento, está pronto para a cópia. Autorizado, Leos, nível de voo 160, decola pistão na zero, curva direita após, cumpre perfil da Els, transição coral. Golf 677, prossegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 5557, controle 1-20.8. Serra, Bravo Serra, mantenha o 075, chame Aracaju 203. 1-20-8. Zona 78, livre posição na 0, ventão no 60 graus, 049, já abaixou a travada. Air 488, radar contact, climb to foot level 350, book a departure. Until 350, book a departure, so 4488. Gente, tá 3178, vamos manter na 1-8 mesmo. Gente, tá 3178. Número 2, 5972. 9811, pronto, cópia. Você escuta? Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola pistão 1-0. Curva direita após, cumpre o perfil da EL. Lida após uma posição motiva. Em motiva, intercepta pelo Zulu 1-0 para sair conforme a rota do plano. Acena transponder 5007, controle 1-20.80. Autorizou 340 Guarulhos, decola 1-0 com curva de vista da Elvita Mótima. Após Zéper Zulu 1-0, rota 5007, transponder 2080, é o controle, e o 9-8-0. Protegimento correto, informa pronto, tenente de puxa, e o 9-8-0. Informa amarelo, 9-8-0. 5-2-5-9-7-2, cópia. 0 Galeão, nível de voo 340, decola pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lenta após uma posição motiva. Em motiva, intercepta o peso 1 na 0 para sair conforme a rota do plano. Aciona transponder 5003, controle 1-20.80. É, não, o 970 alto claro durante todo o momento. Excelente, graças. Faz morte, vai interceptar para a 010, ok? Coleta só uma pronta, nesse depois. E o 5973. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 5001. Autorização para Guarulhos, 340, sem reclamação Bravo. Agora Guaracop, Azul 5001. Confirme, aguardando para a cópia. Afirmativa, Guaracop, 5001. 3-5001, tá Azul. Solo 3305 para a cópia. Solo Salvador, 3305, aguarda. Para o táxi com 21 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Tenente Salvador. Táxi autorizado via pátio, em Diabo, ponto de para a torre, 9895, um ajuste na 0-0-1-0-1-6, corrigindo a frequência da torre, 9896. Gente, pátio de Alfa, ponto de espera, 118.6, uma boa noite, 35.5, 3178, Alfa, Quilo, pátio 3, fique atento ao sinalizador, quando lá. Alfa, Quilo, pátio 3, não cobre a informação, 3172. Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador quando estiver no Pátio 3. Atento ao sinalizador quando no Pátio 3, 3308. 3305, Copa. Recife, nível de voo 330, prossegue a Pera Whisky 58, decola opção na 0, curva à esquerda após, cumpre perfil Pulca, Jamo após Aracaju. Achando transponder 5572, controle 1-20-1080. Para Aracaju. Para Aracaju, 5-4-4-8-8. 1-8-6-8, desce para 2 mil pés, ajuste no 0-6, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, deu 1000, é para estabilizar no 8-6-8. 5-9-7-3. Azul 5001, na escuta para a cópia. Afirma, pronto para a cópia 5001, Azul. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pistão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda após voa posição Motiva. Em Motiva, intercepta peso 1 na 0, após voa Bridge, peso 1 no meio, após conforme a rota do plano. Aciano transponder 5002, controle 120-80. Autorizado Guarulhos, 360, decolada 10, cumprindo perfil da saída da EL, Leda, prossegue via Motva, Ampezulu 1-0, Bride, Ampezulu 1-6, conforme o auto do plano, 5002, transforma 208, o azul para o, é o controle para o raso 5001. Conecta e chama pronto, se tiver questionamento, portão 8, azul 5001. Chamará 5001, da azul. Autorizado Bruno, 868. Obrigado. Em coordenação com a equipe de solo, informa início de táxi. Azul 4488, call Recife Center, frequency 126.85. 126.85, follow up. Alfa, escuta. 1970, boa noite, táxi via Alfa, reportando, cidade Juliette. Ah, essa é a Juliette, 1-9. Noite, voo 9250, cliente da Charlie. Copia 9250, Charlie, confere. Pronto, para a cota 9250. Autorizado Recife, nível de voo 390, prossegue pelo Whisky 58, decola pistão na zero. Curva esquerda após, ponto perfil Pouca, Jama após Aracaju. Aciona transponder 5005, controle 120, decimal 80. Correto, informa pronto, posição número 4, pushback é seu número. Pronto, boa. Pushback, acionamento 6305. 05 e coordenação VIP Sala, informa início de ataques. Samara. Comando da Juliette, o 1170. Juliette, posição 3, o 1170. Juliette para o 3, o 1170. Felipe 5495, contato radar, voo nível 160, direto coral. Direto coral, voando da presente, grato, pro 5495. Posicionamento, posição 06, azul. Posição 08, azul. 5001. 5001, coordena que pistola e forma nesse detalhe. Para a parede, esquadra. 5001, azul. Voo 723, setor para 2010, autorizada final ILS, porta estabilizada. Em segunda direita via Índia, ponto de espera torre, 1-9, decimal 62, ajuste 616, Rio 5972, bom voo. chame de novo, Nono 868. 868, chame torre, Nono 86. Chama na África, nunca mais. Agora pro Texas, viu? Taxo 3305 está com 6 horas de autonomia, alterna Natal. O POB 113. Bate em Alfa, ponto de espera torre na noite decimal 62, ajuste 1016, bom voo. Bate em Alfa, ponto de espera 1862 e ajuste 1016, obrigado. Azul 500100 Taxi, que é parte de Alfa, ponto de espera Tonha, 1-9 de São Meia Dúzia, Azul 1016. Torre é Salvador, o Solo Salvador, 6224 Ocean, para Aracaju, 190, centro do ativo. Mas eu confio em Taxi? Ativo. Ok. Desde as 4 guarda copa. Na sua escuta guardando. Estabilizado LF, bom dia, 7-2-3. 7-2-3, chame torre, 9-8-6. 8-6, boa noite. Boa noite. 7-4. Por gentileza, senhorita. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola a pista 1-0. Curva esquerda após, compra o perfil Puca, Gema após Aracaju. Aciona o transponder 5-0-0-4. Controle 1-10-0-8-0. E estamos autorizados 190 para Aracaju, decolando da 10, primeira esquerda, Pucajamo, após direto Aracaju 5004, transponda 208 controle. 224. Correto, informa pronto, puxa o sanamento. 224. Damari, reposta unidade descida. Lá reporta para o Damari, identificou, lá reporta para a descida. O controle de Salvador estuda aí, TAP da presente? Autorizado, tá? Ok, muito obrigado. Salvador, Salvador, 1868, livrou na sua escuta. 9-6-9-6-8, táxi via Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, apontará 1868. Salvador ou passarelo 2224, ponto ideal. 2224, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Para 4.000, 1.016, 2224. Comando? Sim, ainda tá valendo, 5393. Sete mantente da Juliette, que se previsto é o número 2. Vai funcionar antes de ser visto 2, no 868. Codorogo, Uno. Uno, Uno 34, para atualização, Marcelo 350. Agora é cópia, Uno 34. Vamos lá,